a todos os pagodeiros, vou dedicar esse samba. A todos os sambistas, porta-voz do samba. Se liga assim, ó. Vem! Lá, lá. Certas coisas na vida da gente dispensam razão. Vem comigo cantar! Não, não tem explicação. Certas coisas na vida da gente dispensam razão. Bonito! Não importa se às vezes bem dificulta o caminho pra gente chegar. Não existe vitória sem luta e a voz do meu samba ninguém vai calar. É com a força que eu levo meu canto e assim corro a magia de um artista e recebo os aplausos do povo, faço valer meu papel de sambi. A todos os sambistas presentes, vem! Quando a massa canta com emoção, abre o coração, tá pintando sucesso na voz do povão. E quando a massa canta por cantar, só de empolgação, com o tempo se apaga, nem lembra o refrão. Quando a massa canta com emoção, abre o coração, tá pintando sucesso na voz do povão. E quando a massa canta por cantar, só de empolgação, com o tempo se apaga, nem lembra o refrão. É! Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Salve a nossa música, a todos os compositores. Ah, mulher, vem! Lá, lá, ia, lá, ia. Olha o André Renato. Que bonito, que bonito. O samba é assim, ó. Não, não tem explicação, oh. Certas coisas na vida da gente dispensam razão. Mas não, bonito! Não, não tem explicação, oh. Certas coisas na vida da gente dispensam razão. Não importa se às vezes pim dificulta o caminho pra gente chegar. Não existe vitória sem luta, a voz do meu samba ninguém vai calar. É com a força que eu levo meu canto e assim incorpora a magia de um artista e recebo os aplausos do povo, faço valer meu papel de sambista. Quando a massa canta com emoção, abre o coração, tá me dando sucesso na voz do povão. Quando a massa canta por cantar, só de empolgação, com o tempo se apaga, nem lembra o refrão. Quando a massa canta com emoção, abre o coração, tá me dando sucesso na voz do povão. E quando a massa canta por cantar, só de empolgação, com o tempo se apaga, nem lembra o refrão. Vocês. E quem gostou faz muito barulho aí. A todos presentes, obrigado. A minha equipe, a todos vocês que vieram, obrigado meu povo.